Com você eu tenho medo de me apaixonar. Eu tenho medo de não me apaixonar. Tenho medo dele, tenho medo dela. Os dois juntos onde eu não podia entrar. Com você eu tenho mesmo que me conformar. Eu tenho mesmo que não me conformar. Sexo heterodoxo, lapsos de desejo. Quando vejo o céu desaba sobre nós. Mucosa roxa, peito cor de rola. Seu beijo, seu texto, seu queixo, seu pelo, sua coxa. Menina, deusa urbana, neta do sol. Eu sou você e os meus rivais se são. Com você eu tenho medo de me apaixonar. Eu tenho medo de não me apaixonar. Tenho medo dele, tenho medo dela. Os dois juntos onde eu não pude entrar. Com você eu tenho mesmo que me conformar. Eu tenho mesmo que não me conformar. Sexo heterodoxo, lapsos de desejo. Quando vejo o céu desaba sobre nós. Mucosa roxa, peito cor de rola. Seu beijo, seu texto, seu cheiro, seu pelo, seu toda. Menina, deusa urbana, neta do sol. Eu sou você e os meus rivais sou só. De unhas negras, íris cor de mel.